Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição de Nota 7 aqui no canal 2 da Antena Web. Hoje vamos trazer nesta edição, aliás, hoje amanhã vamos trazer música rock, heavy metal, para ser até mais preciso. Pelo menos na sua maioria. É metal, pronto, genericamente falando, é metal. É música mais mexida, música de facto mais agitada e que irá trazer ao auditório um ritmo diferente do que somos habituados a ouvir. Hoje e amanhã teremos então edição especial do nosso Nota 7 dedicado a este género musical. Vamos começar desde já com Final Gates, música dos Running Wild. Este Final Gates, que é um tema assim mais pesado, mas não é dos mais pesados que vamos aqui ouvir hoje. Isso será no auge do programa. Vamos então ficar para já com os Running Wild e este fantástico Final Gates. Também interessante. Vamos também juntar a este tema os Moonshine. O tema chama-se Regret e é um tema... Ele é mais pesado, é um bocadinho mais pesado. Não é assim tanto quanto... Deixa-me cá ver, assim, só para lhe traduzir assim uma ideia mais clara. É, pronto, o princípio sim, o princípio é mais calminho. Mas fora isso, depois dá ali uma certa... Enfim, acelera. Acelera e mas assim não é o mais pesado que nós vamos aqui ouvir hoje. Isso é para daqui um bocadinho para a segunda sequência. Para já, deixo-vos então com estes dois temas. Tem algo em comum com, aliás, muitos dos temas de heavy metal assim mais elaborado. É que eles têm uma forte componente orquestral. E estes temas não fazem isso, né? Sobretudo este segundo, este dos Moonshine, não faz isso. Vamos ouvir então estes dois temas. Ficamos com Running Wild, Final Gates e também Moonshine com Regret. We'll be right back. Eis agora o momento de música mais pesado aqui no nosso Nota 7. Vamos ficar com Norberg, a música dos Enslaved, o nome do grupo que vamos ouvir já de seguida. Vamos também ficar com o tema Esse Test, na música dos Fight, e sem dúvida que é uma das músicas mais pesadas que vai passar por cá hoje na nossa Nota 7. É como disse, não é a única, mas é uma das. Antes, temos aqui a mais pesada de todas, digo eu, música então dos Enslaved, a música chama-se Norberg, e começa assim. Agora, depois deste momento mais pesado, um tema que eu particularmente gosto e talvez por isso hoje partilho convosco. Os Signum Regis trazem-nos Roma Eterna. Esta música tem um instrumental de facto lindíssimo a acompanhar. É... eu estava aqui a tentar escrever, mas não me ocorre, não vou estar aqui a achar mais tempo. Bom, vamos, é simplesmente fantástico. Vamos ouvir então este tema dos Signum Regis, chama-se Roma Eterna. Reparem só na orquestração e depois o resto vocês hão de tirar as vossas próprias conclusões. Eu despeço por aqui, desejo a continuação de uma ótima tarde. Já de seguida não perca mais uma edição do programa Girassom. Voltamos a encontrar-nos amanhã por volta desta mesma hora, 12h30. É mesmo assim que seguimos nestas tardes de fim de semana aqui no canal 2.9. Hoje domingo, aliás, hoje sábado, peço desculpa, dia 17 de novembro de 2012. Vamos à música então? Ficamos com os Signum Regis e Roma Eterna.